Abada com a rima, mexe com o clima. E todo mundo bota a mão pra cima. Vai esquentando o ambiente, o clima vai ficando quente. Cê tá ligado? Qual que vai ser? Todos olhos em mim e no meu proceder, estilo original, gangsta, filho da mãe. No clube, nos caralho, brindando com champanhe. Cê tá ligado? Qual que vai ser? Todos olhos em mim e no meu proceder, mas quer saber de uma parada? Não, vivo de fachada, nem posso dar mancada. Eu sei que você tá confuso e não sabe em quem confiar. O Zé Povinho é invejoso, posso te assegurar. Se vacilar, ele vai te caguetar. Eles dizem que tão pronto pra guerra, mas num piscar de olhos, a sua vida encerra. O seu destino é debaixo da terra. Eles não passam, nem os vermes, e só servem pra alimentar o germe. Direto pro inferno, é pra onde esses covardes tão indo. E de braços abertos, Lucifer os espera sorrindo. Eu odeio que esses demônios fracassarem e deixe lamentarem o dia que me libertarem. Eu tenho caravana quando saio à noite pras pilantras. A minha rima serve como açoite. Até eu morrer vou viver como um patrão, vivendo intensamente, não vou viver em vão. Tudo que eu quero é dinheiro e uns baratos a mais. Aliás, não preciso ser famanas, mas corro atrás e jogo meu futebol, buscando o meu lugar ao sol. Uma Mercedes e uns anéis bem loucos. As cadelas me perseguem, mas ainda é pouco. Mas esse jogo corta feito lâmina e tem a sua dinâmica. Mas como adquirir muita grana, grana fácil, sem ir em cana. Seria de maneira leviana, ou profana, ou tirana, tirando proveito da fama, prendo quem se ama, deixa pra lá, desencana. Muita gente usa dessas artimanhas e não se acanha com a sujeira tamanha. Enquanto o rico ganha, o pobre só apanha do sistema e da polícia. Quem não alivia e senta borrachada no mano, queimando na quebrada, ele chegou do trabalho cansado e só quer ficar mais relaxado. Pode crer, eu sei como é que é. Eu sei o que você quer, viver como rei e não como Zé. Mas ninguém entende seu sofrimento. Com tantos problemas no mundo, escrevo essa letra como um lamento. Depoimento de mais um vagabundo, e ninguém faz nada pelo menor. Na calçada, cheirando pó. Ele é jovem, muito forte, mas ninguém lhe dá um nó. A não ser o traficante que ele emprega como ajudante. Ele com mais já como alfatrão, mas sou sólido, já sou patrão. Mas com limpando o cor que ganhar o pão, que não morreram em colha com são. Vai amecão com sua gajoação. Vê orejo que mais de mão, com olho veneno, curritaram na rão. Cavajo na beira, o rosto se jogou, pulo a cadeia, ratinho na rão. Eu ostento, mas conheço a realidade. Eu já te formei da faculdade, da chupas da sucade. E tu fazer o corpo lá do acalélio, mas graduado, com no borreiro a contagadão. E a cadeta eu entrou e vou espenterendo de rascunho, esporo no pospemunho. E você, que manso cortuta, vê que eu prefiro o pento e não for culpa. Vai bagar, me na sua conduta, mas vai gaçar ao invadir a luta. Põe você, quiser comer a calça, eu lamento. Você, forte demais, fica tempo, crente não vida. Para gamar, nave capadilha. O mundo muda todo dia e o peto passa. A figa lhe ensina, mas nada vem de graça. Mas nada tem de graça.